Nossa, muito direto na escuta da Torre Salvador. Convido a Juliette, controle. Torre Salvador, mantenha a contra-vento da 10 e aguarde para o cruzamento do campo. Alfa Vitor Juliette. Torre Salvador, o Alfa Vitor Juliette não confiou a mensagem. Autorizado curva à esquerda, aguarda cruzamento de campo. Ok, bastante chamado. Como recebe a Vitor Juliette? Salvador. Portão 0, autorizado o pushback acionamento 3179, chame pronto para o táxi. Na aproximação a uma milha para o pouso. Papá Mike, tá pronto? Pronto. Ok, tá autorizada a colagem da 17. Papá Mike, sim, eu acho com 5. Decola 17, Mike. Ok, tá certo. Eu tô aqui na 324, vou pra São Martins e depois pra Paralela. Nove, solo agora os 36, direita, 121, decimal 9, solo livrar, bem-vindo. Grato, direita, chama o solo 3209. Papa Mike, decolado agora aos 36, ingressar na linha litoral, controle 198, bom voo. 198, grato, até a volta. Ok, vai subir do Juliette, cruze o campo de imediato, cruze o campo e a porta cruzando mesmo, alvo do Juliette. Papa Tango Alfa, Vitor Juliette, na escuta da torre. Papa Tango Alfa, Vitor Juliette, na escuta da torre, Salvador. Pushback e acionamento, Rio 5973. 5973, acione na posição, senhor, em coordenação fico solo, irá passar a cauda um Airbus DT em direção ao pátio principal, após a passagem do mesmo, livre pushback, chame táxi 5973. Ciente, ouviu, 5973. 3859, a Torre Salvador. Prossiga. 3859, agilize táxi via Alfa Kilo, pátio 3, chame pronto para ingresso no pátio principal, 3859, eu tenho aeronave autorizada, push logo após o senhor passar a cauda, senhor. Ciente, Alfa Kilo, e aguardando uma autorização para ingresso no pátio, tá 3859. Ah, sim. Não tem condição de fazer esse jeito. Nós, 1-0-2-4-B, passeio 2-2-2-3. 03, informação em curso é a hotel para o Galeão, eu tenho aprovado nível de voo 360, senhor. Pronto para cópia? Hotel 360, na escuta. Eu quero que você retorne para 17, ok? Retorne e pula e chega equipamento. Olha o outro Juliette, não tem condições de prosseguir. Indicação, chega da mar, desce para nível de voo 050. Descendo para o 050, ciente da Golf, o azul 9136, chega da mar. 9.8, aciona 5566, gol no 605. Estimativa aprovado conforme, justamente o 360, via Aperuí 50, nome plano de voo, decola da 10, primeira curva à direita, saída da El, transição Leda após DCT e desce. Controle opera em 1.19.8, troca para 5566, transponder. Esse foi o gol 1.605 no gate número 3. Avião número 05, só confirmando, senhor, o senhor não vai interceptar a Prusca 50? A Prusca 50 somente em B10, onde é intercepta para novembro 857. Segue até a Sierra Golf Romeo, após a Prusca 16, Groove, e a Prusca 14 até Toquim, o número 05. Paciente, queria perdoar o engano, está na escuta, o gol 16. Afirmo, senhor, sempre o Plano para ataque, 118 a bordo, 3,50 galeão. 3,50 galeão, por gentileza, confirma somente para eu ver. 1,18. 1,18, copiado, 3,179. Táxi aprovado, pátio principal. Juliette e Alfa até o ponto de espera, pistão 0, ajuste 1,012. No ponto de espera da pistão 0, chame torre 118,612 até 3,179. Tenha um bom voo. Faixa Juliette, Alfa, ponto espera 18,6, tá 3,179, obrigado, bom dia, até a volta. Bom dia. Tá 3,859, mantenha a posição no faixa 3, aguarde para ingresso. E após a passagem do Airbus da companhia em direção ao ponto de espera, ingresso até o portão 07, 3,859. Gente, após a passagem da aeronave da companhia, ingressa para o portão 07, então 3,859. Sala Salvador, 3,534, pushback, saneamento. 3,45, mantenha a posição, aguarde para o posicionamento, aproximadamente 2 minutos, senhor. É, mantenha a posição, 5,345. Vai, sentido, fala, barra. Tá bem. O batalhão vai. E bate aqui. Eu tenho apontado 2 milhas para Torre Salvador, o visual com a aeronave. Mike Eco Delta 08 no POB, só meio minuto para a Copa Delta. Mike Eco Delta, pronto para cópia. Mike Eco Delta, autorizado Manatee, meio pés direto, decola da pista 17, curva direita, corredor axé, controle 119, decimal 8, aciona 0125, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, para acionamento táxi e decolagem no pátio 4, chame torre em 1 no noite, decimal meia dúzia Delta, até a volta. Cinco, ingressando agora no grande pátio, um Airbus da TAM em direção ao portão 07. Após o parqueamento do mesmo 07, você tem livre o puxo acionamento 5345, chame pronto para o táxi. Para sequenciamento, curva direita para 050. Vai só para o intercept o curso do localizador. Para a direita 050, nessa para o intercept localizador azul 9136. Sim. Aqui após a passagem de parqueamento do TAM, está livre o puxe e acionado 5345. Salvador, Papão Delta, quebrado central de carga para puxa acionamento. Alfa Índia Bravo, número 2 no setor, senhor, aguarde para o pushback, Alfa Índia Bravo. Número 2, aguarde para a pushback, Alfa Índia Bravo. Tá passando o farol da barra, olhei uma papa mais. Policiente, olhei uma papa mais. Controle Salvador, muito bom dia, o Gol 9434, informação hotel. Gol 9434, acerta a identificação na chegada da Mari, desce para nível de voo 050. Aidente 050 na margem voo no 434. Está pelo controle do Golfe Oscar. Controle, por favor, mais. Um Papa Mike, prossiga. Calibra a frequência, problema Papa Mike. Papa Mike, confirma o estimado de pouso. Tá estimado para a zona 0, 0. Controle ciente, frequência livre. Controle Salvador, azul 9136, cruza 060 para 050. Azul 9136, desça para 2 mil pés, ajuste na 012. 2000 na 012, azul 9136. No ponto de espera do piso no zero, chame torre 118-612-5963, tem um bom voo. Bate o linha, tchau, para ponto de espera 18-612-0, obrigado, bom serviço. Grupo 79, decolar 245, controle 119, oi, show, transfere, bom voo. 98-3179, obrigado, até a volta. Salvador 03179, bom dia. Papa Romeu, Whisky Golf, estaciona em código 0121. Já Bravo, autorizado, senhor Pushback, acionamento, chame táxi. Marataxi, Bravo. 340 da EL 3179. Passa 2223, reduz a velocidade para 2009, número 2 na aproximação. Sente, reduzindo 2009, passa 2223. Esse Golf Oscar, confirma o tipo da aeronave. Salvador, o trip 5345 para o táxi com autonomia de 0320, alterna Salvador, POB 86. Está na linha do litoral, mantendo 310 para retorno a Salvador, já passou o pitoço. Alfa, até o ponto de espera, pista no zero. Ajuste no 013, agora ajuste padrão. No ponto de espera, pista no zero, chame torre 118-62-5395, bom voo. Táxi autorizado, Juliette, Alfa, até o ponto de espera da 10-1013. Trip 5345, a torre em 18 metros. 10 para retorno, tá voando, visão algum campo. E dá presente, direto, Fátio Gré, Guardião, eu tô com azul, a 4 milhas de externo, é possível agilizar? Agilizando aí, o Guardião. Jaro no 2, grato. Após pelo Pode Vaduna, passaria 2223, já bateu 200 nós. Passaria 2223, após a posição pelo, desça para 2 mil pés, ajuste 1-0-1-2, passou de Duna. Afirmativo, após pelo 2000, Duna, passaria 2223. 3 aprovado, no 605, chame táxi. Aprovado, chamarei. Azul 9136, completo de aproximação, chame torre 1-1-8, decimal 6. Torre 1-1-8, decimal 6, azul 913. Estou com a aeronave acionada no pátio 4, fica atento. E tu vai sair de acionar. Torre Salvador, azul 9136, estabilizado no localizador, consegue. Na ILS 2-0. Ciente azul. Ciente azul, curta aproximação, aguardando seus para o pouso, já avistado. E prossegue na aproximação, vai dando pista livre, 9136. Guardião 01, 120 com 5, reporta no solo controlado. 5-5, reporta no solo controlado, grato, 01. 5973 da Rio, decolado agora, as 49, controle 119, decimal 8, transfere, bom voo. 198, bom serviço, senhor. Controle Salvador, é o Rio 5973, bom dia. Rio 5973, contato radar na decolagem, submantenha nível de voo 310, saída Pucaracaju. Pucaracaju 310, Rio 5973. Liverpool 120 por 5. Liverpool Zulu 90 Zulu 9136. Frequência livre, Guardião, Solas 49. Mike Juliette Romeo, confirma em posição. Salvador, Papa Romeo, Alfa de Abraço. Pronto para o táxi. Quatro bordo, 3 horas e 28, alternando galera. Quatro bordo, 3 e 28, galinhão copiado. Eu sou de táxi aprovado via pátio principal, correção. Pátio 3, Juliette e Alfa, até o ponto de espera, pistão 0. Ajuste no 0, 1, 2. Agora, ponta de espera, pistão no 0, chame torre 118-612. Alfa India Brava, tem um bom voo. Por gentileza, a alternativa? Belém, Liberdade. Ponto espera 18.612 e bom voo. Fala imediato como autorizado? Ok, observando a passagem do azul, ali mantém agilizando manobras e aguardando apenas a liberação da pista. Trip 5345. Olha a passagem do azul, tá luz Zuma 79, chame Centro Recife, 125, décima 1, alterna 33, décima 25. 25, 1, 3, 3, 2, 5, 3, 1, 7, 9, boa. Vai atingir 050, 434. Gol no 434, desce para 2, meu pés, ajuste na 0, na 3. 2000 pés, 1013. Chame 6225, reduz a velocidade para 2009, número 2 na aproximação. Poderia confirmar com a redução, não foi entendido? Chenei 6225, reduz velocidade para 2009, número 2 na aproximação. 200 nós, número 2 para aproximação, grato. Azul 9136, táxi aprovado via Alfa, Kilo, pátio 3, após ingresso no pátio principal, pátio 1, até o portão 08, 9136. Azul 9136, autorizado táxi via Alfa, Kilo, ingresso no pátio 3. Ingresso no pátio 1 e previsto aí o portão 8. Azul 9136. Eco Golf, por gentileza, confirme Guanambi, qual o nível? 2, 3, ajuste no 0, no 3, vento 1, 20 graus, com 5 nós, pouso autorizado. Negativo, baixou e travou, tá livre pouso na 1-0, passarei 2-2-3. Alfa India Bravo, após o pouso da Passaredo, ali mantém. 085, número 2 para Corp, novembro, aguarde. Fox Eco Golf. 5-4, controle 1-9, decimal 8, bom voo. 98, grato, Matias 5345. Controle Salvador, bom dia, trip 5345. Autonomia alternando, Campinas. Tem voo 280 na saída da El. Adael 280-5345. Copiado, o voo no 605, táxi via Índia, Alfa, ponto de espera piscando zero, ajuste padrão, no ponto de espera torre 18612 no 605, bom voo. Ative Índia, Alfa, até o ponto de espera da 10, ela fez curto, grato pela atenção. Aqui é com Delta, clareza 5x5, a torre escuta bem, como recebe a torre? Ok, autorizado o táxi, reporte no ponto de espera para ingresso na 17, Eco Delta. Vá direto da EL 5345. Salvador, trip 5345. Trip 5345, contato radar, turma mantém nível 280, saída da EL, lida, bom direto. Vá direto da EL 5345. Afirmo, está autorizado. 219, o Sol Livrar, bem-vindo. 219, o Sol Livrar, 2223. Bravo, liberada a pista, no colagem autorizado, 120.8. Tenente, vem colagem, filha Bravo. 3 após em direção à faixa principal, até a remota do mesmo, senhor. Atenta ao sinalizador, formos parceria do no, correção 223. Alfa, quilo, faixa 3, em direção à faixa principal, e vai ficar atento ao balizador 223. Alucionamento, Golf, pronto para cópia? Pessoal, meia. 186, Viena. 180, autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, direto. Decola da pista 17, primeira curva à direita, subida gole até a posição Eval, após direto. Controle 119.8, aciona 5031, Papa Tango Fox Eco Golf. Oi, Salvador, bom dia, gol no 605, ponto de espera da 10, visual com tráfego na avião. Entre no 605, mantém o ponto de espera. Cantará o ponto de espera no 605. Para Recife, frequência 126.85, alterna 25.45, Rio 5973. 2650-2545, obrigado, bom serviço. Boa. Aeronave chamou o controle, prossiga. 7, copiado, bom voo. Olha, Papa Romeo 8, que golpeou, até a posição Interlagos. Sente, aposte no, na rotatória, Papa Romeo 8, golpeou, acho que. Reporte na rotatória, golpeou. Trito a 1000 pés até o farol da barra ou até a liberação do controle Salvador em 119.8. Transponder 5525, Ecos Zulu November. O táxi abaixa a altura até a cabeceira 35, a taxa da cabeceira 35 iniciada a colagem. Estou com o Boeing, já cruzou os pés, já está 4 mil de repouso. Para o táxi decolagem, parte 5, torre 1862, eu confirmo somente para eu ver. Nível 280. 280. Ó, para ingresso. Novembro da parte 5 também? Ok, segue o Xingu com o número 2, Ecos 1 Novembro. Agora, torre 118, decimal meio. 7186, Whisky Golf, ó, tá bom aqui. Corre, Papa Romeo, Whisky Golf, ó, fica mantendo o corredor Interlagos, 4 milhas para a posição rotatória. City, reporte na sua rotatória, interceptando 97, Whisky Golf, ó, cara. Golf, ó. Número 05, após tráfego a companhia na curta ali, mantém. Tráfico do... Na Tente, mantenha a posição. Dona complete final do procedimento TLS, chamando agora a torre 118 decimal 6, o Xané 6225. 118 decimal 6, grato. Interceptor para o Papa Romeo Whisky Golfiosca? É isso mesmo, a informação foi para o Whisky Golfiosca. Intercepta 17 e reporta 3 milhas fora. Entra, reporta 3 milhas fora, condicionado ao tráfico, Papa Romeo Whisky Golfiosca. Torre Salvador, bom dia, o Xaner 62, Pitchax, o Xaner 6225, passando em LS. Eco Delta, autorizado a decolagem de imediato, 110 com 10, Eco Delta. Uno 434, solo agora, 00, direita, 121, décimo 9, solo. Direita, 129, Uno 434, uma boa. Golf Oscar, mantenha aí o setor, faça uma curva pela esquerda, intercepte novamente a final da 107 e reporte visual com tráfego na aproximação da 10. Gente, vai manter aqui e aguardando então, já estou visual com tráfego e aguardando a liberação. Whisky Golf Oscar. Uno 605, decolagem autorizada, imediato, 120 com 10. Decolagem imediato, bom, no 605. Senador, bom dia, 6225, baixar é travado, estabilizado no LS. Gente, tráfego mangue da Gol já vai iniciar a decolagem, aguardando pista livre, 6225. 6225, gente. Tendo regras de voo visuais, reportar a próxima Piatã em ponte para o papapá Mike Juliette Romeu. Papel Mike Juliette Romeu. Está prosseguindo condições de regras visuais, reportar a Piatã. Reporte visual com forquezinha na aproximação. Ciente, vai reportar visual, Whisky Golf Oscar. Alfa, Índia Brava, obrigado aí pela ponte. Controle, Mike, Eco Delta. 35345, chame agora, Recife, na frequência 125, decimal 1, alterno 33, decimal 25, Felipe 5345. 251-3325. Bom dia, 5345. Bom dia. Oi, Salvador, bom dia, é o 352-17, agressão do seu terminal, mantendo 140. 352-17, essa é a minha identificação. Identificado. Ok, Papa 5 Mutuso, o vento 120 com 10, o tráfego já cruzando aí o eixo da 197, o Whisky Golf Oscar. Chegou, pior. Cida, ajuste no 012, aguardando prosseguir para a ponte para chegar a bom. Felipe 5217. É, senhor, repassarei. Salvador, chamando o controle, prossiga. Salvador, é o Mike Eco Delta, decolado, está mantendo 1000 pés na proa direta de Manatina. Mantendo regras de voo visuais, o Mike Eco Delta, reporte levando a CTR. É, Fel. Controle o voo 605, transfere. Para o controle, prossiga. O voo 1605, transfere. Voo 605, contato radar vigilância, voo 605. 05. Solo, Galeão, correção, solo, Salvador, bom dia.